Atenção moradores do bairro Barroso e adjacências. A padaria e confeitaria La Belle Bijou está inaugurando hoje, dia 27 de julho. É isso aí, hoje, grande inauguração da padaria e confeitaria La Belle Bijou. Não perca, estamos esperando por você. Venha saborear nossos doces, pão bem quentinho e muito mais. Lá tudo é uma delícia. E aí, vai ficar de fora dessa? Então, tá esperando o quê? Corre e aproveita nossas promoções de inauguração imperdíveis. Três, eu disse, três carioquinhas por apenas R$1. Eita, mano! Ei, eu disse, três carioquinhas por apenas R$1. Corre e vem pra padaria e confeitaria La Belle Bijou. Com tudo de bom e bem pertinho de você. Na entrada do condomínio Lago Azul, em frente à praça. E pra ficar melhor, funcionamos das 5h30 às 11h. E das 14h30 às 19h. Hoje, grande inauguração da padaria e confeitaria La Belle Bijou. Vai ser bom demais. Atenção moradores do bairro Barroso e adjacências. A padaria e confeitaria La Belle Bijou está inaugurando hoje, dia 27 de julho. É isso aí, hoje, grande inauguração da padaria e confeitaria La Belle Bijou. Não perca, estamos esperando por você. Venha saborear nossos doces, pão bem quentinho e muito mais. Lá tudo é uma delícia. E aí, vai ficar de fora dessa? Então, tá esperando o quê? Corre e aproveita nossas promoções de inauguração imperdíveis. Três, eu disse, três carioquinhas por apenas R$1. Eita, mano! Ei, eu disse, três carioquinhas por apenas R$1. Corre e vem pra padaria e confeitaria La Belle Bijou. Com tudo de bom e bem pertinho de você. Na entrada do condomínio Lago Azul, em frente à praça. E pra ficar melhor, funcionamos das 5h30 às 11h. E das 14h30 às 19h. Hoje, grande inauguração da padaria e confeitaria La Belle Bijou. Vai ser bom demais.